quando você fala na crise da democracia de coalizão, é a dificuldade de montar as maiorias, ou, digamos, a democracia também exposta a esses agentes, digamos, oportunistas aí, voltados aí à questão da corrupção, das manifestações de rua, o enfraquecimento do presidencialismo? Qual que é o ponto central? O ponto central é a ideia do seguinte: o Brasil só é governável através de amplas coalizões, porque nós temos um sistema político no qual o presidente é eleito com 50% mais um dos votos, mas o partido dele não tem nem 20% das cadeiras no Congresso. Portanto, ele tem que formar coalizões, e ele forma coalizões distribuindo cargos para os partidos que fazem parte da base do governo ou da coalizão. No entanto, o que acontece? Esse método que muitos cientistas políticos dizem que é ele que garantiu a governabilidade, se de alguma maneira, sim, ele garantiu a governabilidade no sentido das iniciativas de lei, de tudo mais, ele foi se deslegitimando no campo da opinião pública. Ou seja, pelo menos desde junho de 2013, a prática da coalizão, o método da coalizão, a distribuição de cargos públicos é cada vez menos legítima, cada vez mais questionada, inclusive os escândalos de corrupção que são praticamente decorrentes do próprio processo de formação da coalizão. Leonardo, quais seriam os pontos centrais de mudança do modelo? O primeiro ponto do modelo é: o Brasil é difícil não deixar de existir coalizões para governar o país, então o Brasil vai continuar tendo coalizões, mas as coalizões não podem implicar numa ruptura com a eficiência burocrática das principais agências do Estado, né? Eu sempre dou exemplos: o PMDB com o PR sempre disputaram o DENIT. Por quê? Porque eles têm uma boa ideia sobre como construir estradas melhor no Brasil? Não, né? Eles disputam o DENIT porque ali você pode melhorar o seu financiamento político partidário, né? Ou eles disputam a empresa de agricultura, a Conab, a empresa de distribuição de abastecimento. Por quê? Porque você tem uma ideia sobre como melhorar transporte, distribuição de alimentos, o preço dos alimentos nas grandes cidades? Não, porque ali na Conab você pode conseguir bases agrícolas entre os pequenos agricultores do estado de Goiás. E daí você tem os operadores, os caras que sabem onde buscar o recurso em cada área. São, em geral, funcionários de carreira também, concursados. Né? Ou então parte desse próprio campo desses políticos. Aí, qual que é o problema? O problema é que você tem o estado cada vez mais ineficiente, você tem os escândalos de corrupção, e com isso, essa forma de governar torna-se claramente ilegal, e você precisa fazer mudanças, né? O que que eu proponho? Eu proponho um Estado mais eficiente do ponto de vista burocrático, mais insulado do ponto de vista do sistema político, né? De maneira que a gente possa continuar tendo coalizões no Brasil, mas que as coalizões não sejam formas de apropriação ilegal dos recursos do Estado. Agora, porque a coalizão, no fundo, ela surge da incapacidade do presidente de governar só com o seu partido. Né? Como reduzir essa dependência? Olha, a gente pode fazer algumas coisas, aí vale a pena lembrar algumas iniciativas, né? Cláusula de barreira teria sido muito importante no Brasil, foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu, pessoalmente, sou a favor da volta da cláusula de barreira, ainda que com talvez uma porcentagem menor, né? Nós podemos tentar transformar o sistema político brasileiro em um pouco mais majoritário, né? Seguir exemplos como o da Itália e de outros países onde existe um prêmio de maioria, né? Se o presidente do Brasil tiver pelo menos 100 cadeiras no Congresso para começar a fazer a sua coalizão governativa, vai ser mais fácil, o sistema vai ser menos fragmentado, ele vai ter que negociar menos, né? Mas eu acho que é preciso pensar numa reforma do Estado brasileiro que torne-o menos permeável às negociações do sistema político. Esse prêmio de maioria, como é que funciona? O prêmio de maioria significaria o seguinte: o partido que é do presidente, e se ele é o mais votado ao mesmo tempo, ele tem um número de cadeiras extras. Ah, tá. Que pode, na verdade, ser o número de cadeiras que os outros partidos que não alcançaram a cláusula de barreira perderam, né? Então, se você tem 35 partidos no Brasil e hoje, uma cláusula de barreira de 2% reduziria esse número, a representação do Congresso, para 10 partidos, você teria aí 25, 30 cadeiras sobrando, né? Que não vão ser assumidas. Como redistribuí-las? Eu proponho reforçando a maioria do partido mais votado. Não, você falou da questão do presencialismo de coalizão. Agora, o sistema de participação. O que que deflagra essa vontade de participação e aonde que esbarra? Qual a dificuldade que o governo tem de ser mais permeável ao que vem de fora? Olha, nós temos um sistema de participação bastante sofisticado no Brasil, inclusive muito admirado internacionalmente, né? A Constituição abriu a participação no conjunto de áreas de políticas sociais, a gente tem aí conselhos de saúde, conselhos de assistência social, planos diretores municipais, um conjunto de formas de participação que são muito importantes para as políticas sociais, né? O que acontece em relação a essas formas, no entanto? Assim, elas não conseguem se contrarrestar, elas não conseguem se contrapor a piora da qualidade da representação, que é o grande fenômeno político brasileiro, né? E essa piora da qualidade da representação, ela tem um motivo principal, que é dinheiro na política, né? Para te dar um dado, o Movimento Nacional de Combate à Corrupção Eleitoral, no levantamento que ele fez das eleições de 2010, ele mostra que das 500 campanhas mais bem financiadas no Brasil, 350 elegeram deputados federais. Isso, né? Então, na verdade, é o seguinte, para eleger um deputado federal, o que, é que você precisa no Brasil? Dinheiro. Né? Quer dizer que as redes sociais, à medida que pulverizaram as demandas, elas enfraqueceram a representatividade? Pode ser isso? Olha, as redes sociais, elas reforçam muitas vezes coisas que já existem em determinados momentos muito específicos. Então você pode dizer o seguinte: na primeira semana de junho de 2013, eu fiz uma pesquisa sobre isso, o site do Movimento Passe Livre, ele é tão acessado quanto o do Globo. Olha só. Né? E outros sites assim também, mas isso foi um fenômeno de algumas semanas durante o mês de junho de 2013. Na hora que você chega na política normal, né, as redes sociais, elas têm influência talvez em responder algumas coisas que os jornalistas falam, em demonstrar para a grande imprensa que não existe mais monopólio da informação, monopólio midiático no Brasil, mas assim, é um contraponto, mas você não consegue, vamos dizer, romper essa questão do dinheiro na política. O dinheiro na política vai desde quem vai te apoiar, quem vai fazer, vamos dizer, as chamadas dobradinhas de deputado estadual, de deputado federal, quem vai colocar outdoor, qual campanha vai aparecer, né? Isso aí eu acho que as redes sociais têm sido muito pouco eficientes em relação a isso. E como que você acha que vai ser essa próxima eleição com a proibição do financiamento privado? Olha, essa é uma das grandes incógnitas. Eu digo assim, se teve um fato positivo na política brasileira de 2015, foi a introdução do financiamento público de campanha, né? Em especial depois dos dados que eu dei. Agora, o financiamento paralelo, Caixa 2, das campanhas, ele vai continuar ou não vai continuar, né? Essa é uma das grandes questões. As grandes empreiteiras vão continuar sendo os grandes financiadores das campanhas ou não vão ser? Se tudo isso, na verdade, deixar de existir a partir do financiamento público, pode ser que a gente veja uma melhora na qualidade da representação política no Brasil. Quer dizer, na questão da participação, o que precisa é aprimorar as maneiras do Estado assimilar o que vem do âmbito dos conselhos, conferências e tudo, né? E expandir para a área de infraestrutura. Essa é uma das questões que eu também discuto no livro. Eu digo, o Brasil fez enormes avanços na gestão das políticas sociais. Se você olhar, por exemplo, gestão do programa com Bolsa Família, a gestão do SUS, né? Recentemente descobriu essa relação Zika, microcefalia, outras coisas, né? A gente vê que as políticas sociais do Brasil têm enormes avanços na gestão. Pois é, né? É a parte moderna, né? Do Brasil. A infraestrutura é administrada como se fosse nós tivéssemos nos anos 70 ou 50, né? Até as empresas são as mesmas, né? E aí o que acontece? Né? Tem muita literatura internacional mostrando o seguinte: corrupção é indutor de ineficiência, né? Claro que se você puder editar um contrato qualquer, porque você está fazendo negociação política, não sei o que, você bota qualquer custo ali. Por que as empresas vão ser eficientes? Elas não vão ser. Logo, nós temos uma infraestrutura cara e das piores infraestruturas dos países mais do mundo em desenvolvimento, vamos dizer, que estão no mesmo nível que o Brasil. Infraestrutura doméstica melhor que a do Brasil, as estradas do Chile são melhores que o Brasil, até as estradas da Argentina são melhores que as brasileiras, num país que o Estado arrecada tão menos que o Brasil, né? Leandro, nesse ínter, ele teve um avanço aí no protagonismo do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da própria Receita. Como é que você vê essa, não digo rebelião, mas essas formas de autoafirmação das burocracias públicas aí? Isso aí inviabiliza o presidencialismo, aprimora? Tá. Olha, assim, a gente pode dizer que nos últimos 10 anos, nesse campo burocrático, o grande avanço é nas instituições de controle, né? O pessoal técnico da CGU, o pessoal técnico do TCU, né? E eles avançam em muitos sentidos, né? Os melhores técnicos, os melhores profissionais estão nessas instituições e até você tem bons resultados no controle. Mas a gente tem enormes contradições aí, vou te dar um exemplo. O TCU tem mais engenheiros do que o DENIT hoje. E você imagina o seguinte, se você é um engenheiro do TCU, você ganha melhor. Não tem nenhuma possibilidade de alguém te processar porque você fez algum problema, algum crime de responsabilidade, alguma coisa assim, né? Isso é um controlador. Mas aí você tem uma distorção nas funções do Estado, não é? Quer dizer, o setor mais eficiente do Estado não pode ser o que controla um setor que produz que é ineficiente, não é? Então aí nós precisamos de pensar em mudanças burocráticas no Estado brasileiro para que essa capacidade técnica dos organismos de controle, que é muito importante, ela também se reverta em relação ao Estado. Por exemplo, a CGU vai à Prefeitura do Nordeste e reclama editais de licitação de merenda escolar. Mas você olha o advogado da CGU, já fez pesquisa sobre isso, que vai lá e não dá para comparar a capacidade técnica dele com o advogado de uma prefeitura do interior do Nordeste que faz o mesmo edital. Então o que a CGU tem que fazer? Ela tem que ajudar as prefeituras do Nordeste a fazer esses editais. Fazer a rede. Né? Ela tem que fazer a rede e dar assessoria e não falar o seguinte, esse edital está impugnado, aquele edital está impugnado, você errou aqui. Ainda que seja importante fazer isso, ela não está contribuindo para a eficiência do Estado no momento que ela faz isso. E como é que você vê a questão da corrupção e a maneira como está sendo tratada, especialmente parte da Lava Jato? Olha, assim, a gente pode dizer que pelo menos desde 92, 93, a partir do impeachment do ex-presidente Collor, você tem melhorias nas instituições de controle. Primeiro veio a lei orgânica dos Tribunais de Contas da União, que é de 92, né, se não me engano. Depois veio a criação da CGU. Em 2002, também é importante, que ela foi basicamente aparelhada a partir de 2003, né? Aparelhada aí no bom sentido, né? E depois você tem essas mudanças no plano de carreira da Polícia Federal, que também foram importantíssimas, né? Então, você tem uma estrutura de combate à corrupção muito mais eficiente no Brasil, né? Mas você não mudou coisas fundamentais no sistema político, né? Especialmente a forma de financiamento. E ao mesmo tempo que essas estruturas vão se tornando fortemente autônomas, você não tem elementos corretivos funcionando no Poder Judiciário. Para dar um exemplo, Lava Jato, né? Não tem correção do Tribunal Federal de Recursos do Rio Grande do Sul, né? Que seria, vamos dizer, a primeira instância recursal, né? E aí, na verdade, esse alinhamento, ele é extremamente pernicioso, né? A gente sabe, né? Tem muita literatura sobre isso, muita coisa foi publicada, inclusive aqui no seu blog, né? Tem decisões da Lava Jato, são abusos fortíssimos, coerção física, o cara fica na prisão enquanto ele não aceita a delação premiada, vazamentos intoleráveis de informação para pessoas que estão presas e não são capazes de se defender. O que você espera? Você espera que as instâncias corretoras do Poder Judiciário operem, né? Nesse caso, né? E a verdade é, a Lava Jato, a correção que ela tem é só o Supremo Tribunal Federal. Ela não tem correção nas outras instâncias. Então, pegando essa parceria, digamos, dos tribunais lá do Sul com a Lava Jato, eu queria que você analisasse essa decisão do Supremo de permitir a prisão em segunda instância. Naqueles estados em que o Poder Judiciário é mais sujeito a pressões políticas, isso aí não vai provocar um neocoronelismo? Então, dá exemplo o Maranhão. Ou, sabe, Maranhão, que o Jackson Lago lá, ele foi destituído em cima de uma denúncia de uma propina, uma compra de voto por 10 reais. Nós tivemos também Amapá, acho que foi Amapá, onde eu sabe, era senador também lá, que pegaram o senador contrário lá. Você ficando só em segunda instância, você não cria o federalismo acaba sendo sacrificado pelos poderes políticos locais? Olha, eu acho que essa é uma questão complicada, porque eu acho assim, hoje no Brasil nós temos quatro instâncias, né? E as quatro instâncias, na verdade, tornam os processos por corrupção quase inexequíveis. Olha, por exemplo, a diferença entre o chamado mensalão do governo federal e o mensalão do Eduardo Zereda em Minas Gerais. Ele está condenado em primeira instância, já tem uns 70 anos, e ele pode morrer tranquilo, que, né, a não ser que ele seja preso na segunda instância, se forem quatro, ele nunca vai chegar lá. É. Né? Então, a ideia de redução, mesmo que quatro instâncias é muito, a ideia de redução dessas instâncias, eu acho que ela é importante, pode reduzir a impunidade, especialmente em relação a crimes do sistema político, mas eu acho que a gente corre esse risco, né? Como é que são formados os tribunais de justiça nos diferentes lugares, né? A gente sabe, primeira vara, condenação de primeira instância no Brasil, se você for político, seu inimigo te condena em 15 minutos, né? É isso que acontece na maior parte das pequenas cidades no interior do Brasil. Os tribunais de justiça, em geral, eles são um pouco mais abertos, mais plurais, mas com muita variação, né? Mas o próprio exemplo que eu dou do Tribunal Federal de Recursos, que é a segunda instância, no caso, da Lava Jato, a primeira instância recursal, né? Mostra que o judiciário vai ter que levar muito mais a sério esse poder recursal, né? Se você estivesse num país como os Estados Unidos, eu diria o seguinte: 80% das decisões do Moro teriam caído na instância seguinte, né? Porque a prática do judiciário é o seguinte: coisa, por exemplo, gravação ilegal. Bom, temos casos de gravações ilegais na Lava Jato, né? Gravações ilegais. Nenhum juiz de recursal vai admitir isso numa segunda instância nos Estados Unidos, né? Isso nem chega a ser uma questão fundamental para o Tribunal Federal de Recursos em Porto Alegre, né? Então, a maior punição, ela exige também uma capacidade de julgar muito mais agora, eficiente, né? Essa parceria com a mídia, quem é que conduz o quê? A Lava Jato ocorreria sem a mídia? Olha, esse é o problema mais complicado da Lava Jato, né? Ou seja, a impressão que dá é que nos grandes casos polêmicos da Lava Jato, o julgamento se dá no nível da opinião pública, né? Algumas das decisões fundamentais são tomadas pouco antes ou durante o Jornal Nacional, né? E transmitidas ao vivo para o Jornal Nacional. Tudo isso é muito complicado, porque onde é que fica a presunção da inocência, que a princípio seria parte do sistema, né? E a impressão que você tem é que depois que certas questões são processadas na mídia, então a Lava Jato continua. O melhor caso é o do Marcelo Odebrecht, né? Ali, de fato, a empresa que tem um poder econômico bastante grande, ela reagiu, colocou uma série de coisas, e de repente, se ele tinha comunicado com a Vacaria uma questão que vai para o Jornal Nacional e você forma opinião por ali, se ele, na verdade, está colaborando ou não está colaborando com a justiça, foi também colocado no Jornal Nacional, e você vê que é o seguinte: ele não teve direito ao habeas corpus, provavelmente pelo papel que a mídia exerceu nesse caso, né? Então, assim, Suprema Corte dos Estados Unidos ainda não aceitou a máquina fotográfica lá dentro, né? Quando tem grandes audiências da Suprema Corte dos Estados Unidos, o New York Times manda um jornalista que ele faz uma caricatura, eles desenham e saem na primeira página no dia seguinte, porque não pode entrar com máquina fotográfica, né? Por quê? Porque a ideia é de que, na verdade, as interações entre os juízes, a privacidade, você tem um conjunto de coisas que é muito importante que elas não sejam violadas, para que o processo judicial, de fato, seja célere, seja justo, né? Nessa lá mesmo, teve ministros que, por discordar um pouquinho da linha majoritária, foram alvos de lixamentos morais na rua, no Antes de habeas corpus do STJ, você começa a ter vazamentos sobre os juízes que essas decisões estão na mão. Nada disso ajuda no processo de combate à corrupção. O processo de combate à corrupção não é um processo no qual alguns heróis vão punir alguns bandidos. Ele, na verdade, é um processo que você quer é aprimoramento institucional e menos corrupção depois deles. Então, não pegar o Ministério Público Federal, que foi a maneira como foi organizado, foi uma das grandes conquistas aí da Constituição de 88. Né? Uhum. Hoje você tem, digamos, protagonismo, aquelas prerrogativas de cada procurador, hoje em dia são utilizados eventualmente para entrar com representações de punho nítido político. Né? De que maneira disciplinar a ação sem invadir a área da liberdade de decisão do procurador? Exatamente isso. O Ministério Público Federal, a autonomia dele, foi uma das grandes bandeiras da democratização brasileira, né? Defendido antes da Constituição até pela Associação dos Procuradores Federais, depois entrou no texto constitucional. Eu continuo achando que ela é muito importante, né? E também a própria ideia de ampliar as pessoas que podem acionar o Ministério Público, também tudo isso é muito importante para o sistema de justiça brasileiro, mas a ideia de que você tem um interesse público autorregulável, sem nenhum controle externo, essa é uma ideia falsa. O sistema está desequilibrado. Assim como o sistema está desequilibrado, no momento que o Supremo julga o Executivo e o Legislativo, mas não existe nenhum controle do Executivo e do Legislativo sobre os ministros supremos, que a gente sabe, muitos deles envolvidos em casos relativamente graves, né? E a gente não vê esse equilíbrio do outro lado. Então, o sistema de peso e contrapeso no Brasil, com o fortalecimento dessas instituições do sistema de justiça, está desequilibrado. Né? Eu acho que essa é a questão, e quanto mais ele exerce um papel mais fortemente político, mais importante é que esse equilíbrio seja restabelecido. Você acredita que a Lava Jato é um pico de indignação, como foram outros episódios, ou marca um novo padrão, efetivamente, de fortalecimento de Ministério Público e desse tipo de ação? Eu acho que a Lava Jato ainda não se concluiu, né? Eu mesmo tenho uma visão assim, eu acho que a Lava Jato ela mesma se divide em fases, né? Eu acho que a gente pode encontrar virtudes mais nas primeiras fases que nas fases posteriores, né? Eu acho que também a Lava Jato, ela tendeu primeiro a prender as pessoas da corrupção sistêmica, e ali ela teve resultados importantes, né? As pessoas devolveram recursos para o país, para a Petrobras, né? Tudo isso é muito importante, mas a Lava Jato, na sua última fase, vamos dizer, de 2015 para cá, em primeiro lugar, praticamente absorveu todos os membros da corrupção sistêmica, né? Já tem um artigo na Folha de São Paulo que ela mostra assim, tem penas caindo 20 vezes. Né? Então parece que se você colaborar com o sistema político, você está eximido dos seus crimes anteriores. Você está fazendo isso com os verdadeiros profissionais da corrupção na Petrobras. Né? Quem são as pessoas que as penas foram reduzidas? É o Barusco, é o Paulo Roberto Costa. Né? Em vez do objetivo da punição da corrupção, ela trocou pelo objetivo político. Ou seja, a punição da corrupção do sistema foi trocada pela punição do sistema político. Tá. Maravilha, Alexandre.